deixamos um flagrante. Erramos, mas sempre com a certeza. Nossos sonhos são caros como diamantes. Quase nunca agimos sem pensar. Tô à frente do tempo, dropa nessa onda. Somos o início e o fim. Mas será que sempre ganhamos? Não, não. Mas a nossa missão é o nosso talismã. Se o corpo é o talismã, capaz de ela calçar. Eu posso tocar o céu, caminhando sobre as águas. Você lança do pilar, com a marquinha do sol. Dropando a onda de sal, de cima, mais de sal. Fresco o tempo, dropa nessa onda. Somos o início e o fim. Eu só nós dois, um pro Havaí. Muita onda, muita onda, yeah. Muita onda, o meu bonde todo. Marolando no barco, nosso talismã é nossa missão. E o beat do Kid, as joias e grife, vai ser sempre assim. Sempre drunk picou bem, tem tanto flow que aqui não cabe. Pop é tão além que ele não entende. A gente pensa até que eu sou o arém. Cuidado com a parede que elas ouvem. Mas só Deus tem acesso à nossa mente. Se eu não ficar mais rico que Elon Musk, morri tentando igual a Fê feito sete. Uma frente do tempo, não é nessa hora. Somos o início e o fim.